nada mais gratificante que um segundo após o outro. Nessa vida dura, sofrida, onde muitos são considerados loucos. Loucos que dão o que não tem para ajudar quem está no sufoco. Muitos dão o que não pode para ver um sorriso maroto. O ouro mais valioso nesse mundo é a união e o amor. Onde guerras, terremotos espalham sempre o terror. Confraria, algo confuso que sempre transmitirá alegria. Onde a esperança faz parte do nosso dia a dia. Pois não sabemos se é sonho, tantas maravilhas. É tempo de vitória, vamos lá, periferia.